Isso de Mon Jay, Brigada Sul e aliados. A base é Brigada Sul, Rancendo, os irmãos sempre bem informados. Conexão do morro, fato verídico, num estilo radical. De uma maneira fatal, se tornam alvos da lei. Isso sangue Mon Jay, puxa! Tipo se mantendo como uma muralha negra, sobrevivendo numa zona proibida. É Jason, chega mais na moral. Periferia resiste, vem que vem pelos becos. Na caminhada, nada, nada de Opala preto. Isso é loucura, maluco, nem me liga. No meio da neblina, quando não são os pés de passo são os atos cinza. Andares da noite, a sombra da morte, calibre forte, maldade na mente. Bem loucos para matar ou morrer. Vai do proceder, 1, 2, 3, 4. Não, não, não, não, não vão tirar o seu retrato. Tem mais de 8, doido pra dar pipoco. Um de pé, o papo, um é pouco. Várias calças no bolso. E o demônio é aliado. Deus é bastardo, engatilhado, se apertado, tudo acabado. Guerra fria na calada, nós de madrugada. Suspense, parece assombração, mas é a imagem e vida do clone. Curta-metragem, não é filme. Na madrugada, mais um crime. Tô saindo assado, meu nome não pode ser revelado. Ainda é cedo pra pagar os meus pecados. Zona proibida, sul, leste, oeste, norte. Não sou desse time. Esse DJ é do nosso time. É do nosso time. É do nosso time. Não podemos andar nas ruas mais sossegados. Ouvimos tiros e já ficamos preocupados. Um carro apagado vindo em nossa direção. Sair correndo não, parece não dá tempo. Filhos da puta tiraram em nossa direção. Mas demos sorte, conseguimos escapar por pouco. Mas essa sorte outros não conseguiram ter. Pagaram preço alto e esse preço foi morrer. E esses casos vão ficar só no esquecimento, mofando. Minha visão é a câmera que filma o genocídio. O cérebro, a fita que registra tudo isso. Por mais que o humano esteja no sossego, a pampa, tem sempre alguém levando uma, botando banca. O sangue ferve, na febre eu me seguro. Pro meu herdeiro, aí não vai ser lucro. Enjaulado, não vou poder agir. Assassino, o grande exemplo que vai receber de mim. Na rua, no salão, no campo, num bar. Tanta maldade, você sente a morte no ar. Como escapar? Me diz onde esconder da dor. Se ao mesmo tempo aqui você é preso e predador. Papel, caneta, sentado na calçada. Escrevo o roteiro do terror na missionária. Quem causa pânico da coronhada nos irmãos. Quem causa pânico tem farda, licença pra repressão. No roteiro do sistema, mocinho, justiça. Que combate favelado, mal na periferia. No meu ganso que busca a propina. A sua parte na venda do crack e cocaína. Causando calafrio, devagar o crime é tenso. Vaga apagada, quatro demônios no veneno. Aqui não tem, só gente de bem, eu sei. Povo cruzado, eu sei, o favelado sabe bem. Muralha negra, alvos da lei. Ladrão de atitude, Easy J. Esse lugar já foi bom, você já ouviu falar. Morro da Macumba, tem história pra contar. Sem polícia, sem morte, sem craque, sem farinha. Tiroteio, nem pensar. Juventude sem roubar. Não era um paraíso, mas a liberdade havia. Cocaia sem água, um poça, duas quadras. Luz no barraco, alegrava minha gente. Peça que não sei, me fazia muito bem. Quebrada, periculosa, predomina o medo, oculta o silêncio do cartão postal. O roteiro desse filme original, original, mental e periférico. Eu falo sério. Tem mano que quer ser, eu compro a banca onde vai. Mas aí sobra do alto também cai. Quando cai não sobra nada, diversas vezes à toa. Planejando que iaca, o grito da matraca. Bandido malandrão, levou uma rajada, caixão lacrado. O fulano morreu feio, o veneno pra família, por conta do rateio. Um real, dois real, qualquer dinheiro pra enterrar esse escroto. Pagava de bagaça com bagulho dos outros, sem aonde ter, cair morto. Viver de aparência, querer ser o que não é, é uma doença incurável, inevitável, pois a todo instante se vê ilusão. ilusão sendo vendida na TV, tudo de bom e melhor. Eu também quero ter a ilusão da televisão, pego o primeiro moscão, pensando flutuando com o Mustang do Beltrano e a Ferrari do fulano, que pra ter esse papo pousa pelado, aparece rebolando. E cobra é assim, mano, na minha quebrada, na sua quebrada, na quebrada dos manos, sempre vai mais um fulano. Eu não sei até quando essa história rola, sei que demora pra parar. Ei, cachorrão, vai na fé, mano, prossiga. Já, a vida continua, acho que eu tô ficando louco. Será que eu sou louco? O mundo que é louco. Se hoje sou feliz assim,